Rebeldes que buscam força em vão, confiando em sombras sem ouvir a minha voz. Mas eu espero em misericórdia e a vós quero dar paz. Se em mim descansardes, a salvação virá. Oh, bem-aventurados os que em ti esperam. Teus olhos verão, teus ouvidos ouvirão. Este é o caminho, andai nele, Senhor. Em ti a nossa força e a nossa salvação. Teus mestres não fogem, tua luz é a direção. Na grande matança veremos a tua glória e a luz do sol brilhará, abençoando nossa história. Oh, bem-aventurados os que em ti esperam. Teus ouvidos ouvirão.